Fecheiro 34, último fecheiro, página 258, capítulo 27. Tudo parece eclodir ao mesmo tempo. O solo explode em fragmentos de terra e plantas. As árvores irrompem em chamas. Até o céu se enche de luzes de cores vivas. Não consigo imaginar por que razão o céu está a ser bombardeado. Até perceber que enquanto a verdadeira destruição ocorre cá embaixo, os produtores dos jogos estão a lançar fogo de artifício. Talvez a obliteração da arena e dos restantes tributos não constitua divertimento suficiente. Ou talvez para iluminar os nossos fins sangrentos. Deixarão alguém sobreviver? Haverá um vencedor dos 75º Jogos da Fome? Talvez não. Afinal, para que serve este quarteirão, senão... Que foi que o presidente Snow leu no cartão? Lembrar aos rebeldes que nem mesmo os seus elementos mais fortes conseguem vencer o Capitólio. Nem sequer o mais forte dos fortes triunfará. Talvez nunca pretendessem ter um vencedor nestes jogos. Ou talvez o meu último ato de rebeldia os tenha obrigado a agir. Desculpa, Pita. Penso. Desculpa não ter conseguido salvar-te. Salvá-lo? Muito provavelmente roubei-lhe a última oportunidade de vida. Condenei-o, destruindo o campo elétrico. Talvez, se tivéssemos julgado todos segundo as regras, eles teriam deixado de viver. A aeronave aparece por cima de mim sem aviso. Se tivesse tudo sossegado e houvesse um mimogaio empoleirado por perto, teria ouvido a selva ficar em silêncio e depois o grito que antecede o aparecimento da aeronave do Capitólio. No meio deste bombardeamento, porém, os meus ouvidos nunca poderiam detectar algo tão delicado. A garra desce da base da aeronave até se encontrar diretamente por cima de mim. As pinças de metal começam a envolver-me. Quero gritar, fugir, quebrar aquilo tudo, mas estou paralisada, incapaz de fazer seja o que for, se não esperar ardentemente que morra antes de chegar às figuras sombrias que me aguardam lá em cima. Eles não me pouparam a vida para me coroar vencedora, mas para tornar a minha morte tão lenta e pública quanto possível. Os meus piores receios são confirmados quando o rosto que me recebe no interior da aeronave é o do Plutarch Heavensby, chefe dos produtores dos jogos. Que grande atrapalhada fiz eu dos seus belos jogos com o seu relógio artificioso e lote de vencedores. Ele irá sofrer por causa do fracasso. Provavelmente perderá a vida, mas não antes de me ver castigada. Estende-me a mão, penso que para me agredir, mas faz algo pior. Com o polegar e o indicador, fecha-me as pálpebras, condenando-me à vulnerabilidade da escuridão. Agora podem fazer-me o que quiserem e eu nada verei. O meu coração bate com tanta força que o sangue começa a escorrer por debaixo da minha ligadura de musgo encharcada. Os meus pensamentos tornam-se confusos. Afinal, sempre poderei esvair-me em sangue e morrer antes de eles conseguirem reanimar-me. Antes de perder os sentidos, agradeço à Joanna Mason a excelente ferida que me infligiu. Quando regresso à semiconsciência, percebo que estou deitada numa mesa acolchoada. Sinto o beliscar de tubos no meu braço esquerdo. Estão a tentar salvar minha vida, porque se eu morrer calmamente e em privado, isso será para mim uma vitória. Ainda não me consigo deslocar, nem abrir as pálpebras, nem levantar a cabeça. Mas o braço direito recuperou algum movimento. Cai-me sobre o corpo como uma barbatana. Não, algo menos animado, como uma massa. Não tenho verdadeira coordenação motora. Nenhuma prova sequer de que ainda tenha dedos. No entanto, consigo abanar o braço até arrancar os tubos. Ouço os bips, mas não consigo ficar acordada para saber quem os irá atender. Quando volto a acordar, tenho as mãos atadas à mesa e os tubos novamente no braço. Consigo abrir os olhos e levantar um pouco a cabeça. Estou numa sala grande, com tetos baixos e luz prateada. Há duas filas de camas, de frente uma para a outra. Consigo ouvir a respiração do que presumo serem os meus colegas vencedores. Diretamente à minha frente, vejo o Beatty com umas 10 máquinas diferentes ligadas ao seu corpo. Deixem-nos morrer, grito na minha mente. Bato com a cabeça na mesa e volto a perder os sentidos. Quando finalmente, verdadeiramente acordo, já não estou presa à cama. Levanto a mão e vejo que consigo mexer os dedos. Esforço-me por me sentar e agarro-me à mesa acolchoada até conseguir focar a sala. Tenho o braço esquerdo ligado e com os tubos pendurados em suportes junto à cama. Estou sozinha, tirando o Beatty, que continua deitado à minha frente, sustentado por um exército de máquinas. Onde estão os outros, então? O Pita, o Finnick, a Enobaria e mais um, certo? Ou a Joana, ou o Schaff, ou o Brutus? Ainda estava vivo quando começaram as bombas. Tenho a certeza de que quererão usar-nos a todos como exemplo. Mas para onde os levaram? Transferiram-nos do hospital para a prisão? Pita, murmuro. Queria tanto protegê-lo. Continuo decidida a fazê-lo. Como não consegui salvá-lo para a vida, tenho de o encontrar e matar, agora, antes que o Capitólio possa escolher o meio atroz da sua morte. Faço deslizar as pernas para fora da mesa e procuro uma arma. Vejo algumas seringas seladas em plástico esterilizado na mesa, junto à cama do Beatty. Perfeito. Só precisarei de ar e uma injeção certeira numa das suas veias. Hesito durante um momento, pensando em matar o Beatty. Se o fizer, os monitores começarão a apitar e serei apanhada antes de chegar ao Pita. Prometo a mim mesma voltar e matá-lo se puder. Tenho apenas uma fina camisa de noite sobre o corpo, por isso enfio a seringa debaixo da ligadura no braço. Não há guardas à porta. Devo estar a quilómetros de profundidade, debaixo do centro de treino ou nalguma praça forte do Capitólio. E a possibilidade de fuga simplesmente não existe. Não importa, não estou a fugir, apenas a cumprir uma tarefa. Atravesso um corredor estreito para uma porta de metal que se encontra ligeiramente entreaberta. Há alguém do outro lado. Tiro a seringa da ligadura e agarro-a com força na mão. Encostando-me à parede, ouço as vozes que vêm do interior. As comunicações foram interrompidas no 7, 10 e 12, mas o 11 controla os transportes agora. Por isso, há pelo menos a esperança de que consigam fazer sair os mantimentos. Plutarque Evansby, julgo eu, se bem que só tenho realmente falado com ele uma vez. Uma voz rouca faz uma pergunta. Não, lamento. É impossível deixar-te entrar no Distrito 4. Mas dei ordens específicas para que ela fosse evacuada, se possível. É o melhor que posso fazer, Finnick. Finnick. A minha mente esforça-se por dar sentido à conversa, ao facto de estar a ter lugar entre o Plutarque Evansby e o Finnick. Será ele tão próximo e querido do Capitólio que lhe perdoarão os crimes? Ou será que não fazia mesmo ideia de que o Beatty tinha em mente? Ele volta a falar na sua voz rouca, uma voz carregada de desespero. Não sejas estúpido. Isso é a pior coisa que poderias fazer. Provocarias a morte dela, de certeza. Desde que tu estejas vivo, ela estará viva para ser usada como isco, diz o Haymitch. Diz o Haymitch? Esbarro com a porta e entro aos tropeções na sala. O Haymitch, o Plutarque e um Finnick muito abatido estão sentados a uma mesa com comida que ninguém está a comer. A luz do dia entra pelas janelas curvas e, ao longe, vejo o topo de uma floresta. Estamos a voar. Já paraste de bater com a cabeça, boneca? Pergunta o Haymitch, visivelmente irritado. Mas eu tropeço para a frente e ele avança e apanha-me os pulsos, equilibrando-me. Olha para a minha mão. Ah, então agora és tu e uma seringa contra o Capitólio? Vês? É por isso que ninguém te deixa fazer os planos. Olho para ele, confusa. Larga. Sinto a pressão no punho direito aumentar, até ser obrigada a largar a seringa. Ele conduz-me a uma cadeira ao lado do Finnick. O Plutarque coloca uma tigela de sopa à minha frente. Um pãozinho. Mete-me uma colher na mão. Come. Insta. Numa voz muito mais amável do que a do Haymitch. O Haymitch senta-se diretamente à minha frente. Katniss, vou explicar o que aconteceu. Não quero que me faças qualquer pergunta até eu acabar. Compreendes? Aceno que sim, com a cabeça ainda um pouco aturdida. E eis o que ele me conta. Havia um plano para nos tirar da arena desde que o quarteirão foi anunciado. Os tributos vencedores dos distritos 3, 4, 6, 7, 8 e 11 estavam mais ou menos a par do assunto. O Plutarque Evansby faz parte, há vários anos, de um grupo clandestino que pretende derrubar o Capitólio. Ele providenciou para que o fio elétrico estivesse entre as armas. O Beatty estava encarregado de abrir um buraco no campo elétrico. O pão que recebemos na arena era um código para o momento do resgate. O distrito de onde vinha o pão indicava o dia. 3. O número de pães, a hora. 24. A aeronave pertence ao distrito 13. A Bonnie e a Twill, as mulheres do 8 que conheci no bosque, tinham razão acerca da existência do 13 e das suas capacidades defensivas. Encontramos-nos neste momento numa viagem muito sinuosa para o Distrito 13. Entretanto, a maioria dos distritos de Panem está em plena revolta. O Haymitch faz uma pausa para ver se eu estou a perceber, ou talvez já tenha terminado por agora. É muita coisa para digerir. Este plano elaborado em que eu fui apenas um peão, da mesma forma que devia ser um peão nos Jogos da Fome, usada sem consentimento, sem conhecimento. Pelo menos nos Jogos da Fome sabia que estava a ser manipulada. Os meus pretensos amigos foram muito mais dissimulados. Não me contaram. A minha voz está tão rouca como a de Finnick. Nem tu nem o Pita foram informados. Não podíamos arriscar, explicou Plutarque. Cheguei até a temer que pudesses falar da minha indiscrição com o relógio durante os jogos. Ele tira o seu relógio do bolso e passa o polegar pelo cristal, acendendo o mimogaio. Claro, quando te mostrei isto, estava apenas a dar-te uma pista sobre a arena, que poderias usar como mentora. Achei que pudesse ser um primeiro passo para ganhar a tua confiança. Nunca imaginei que voltarias a ser uma tributo de novo. Continua a não perceber porque é que eu e o Pita não fomos informados do plano. Insisto. Porque assim que o campo elétrico explodisse, vocês seriam os primeiros que eles tentariam capturar. E quanto menos soubessem, melhor. Explica o Haymitch. Os primeiros? Porquê? Pergunto, esforçando-me por seguir a sua linha de pensamento. Pela mesma razão que nós aceitámos morrer para te salvar a vida, responde o Finnick. Não, a Joana tentou matar-me, protesto. A Joana agrediu-te para te tirar o chip do braço e afastar o Brutus e a Nubária, revela o Haymitch. O quê? Dói-me tanto a cabeça e desejo que eles parem de falar em círculos. Não sei de que estão. Tínhamos de te salvar. Porque és o mimogaio, Katniss, afirma o Plutarque. Enquanto estiveres viva, a revolução está viva. O pássaro, o alfinete, a canção, as bagas, o relógio, a bolacha, o vestido que rompeu em chamas. Eu sou o mimogaio, que sobreviveu apesar dos planos do Capitólio, o símbolo da revolta. Foi o que pensei no bosque quando encontrei a Bonnie e a Twill a fugir, embora, na verdade, nunca tivesse percebido o seu alcance. Mas também na altura não se esperava que eu percebesse. Lembro-me do Haymitch a zombar dos meus planos para fugir do Distrito 12, para iniciar a minha própria revolta. Até da própria ideia de que o Distrito 13 pudesse existir. Evasivas e mentiras. E se ele conseguiu fazer isso, por trás da sua máscara de sarcasmo e embriaguez, de forma tão convincente e durante tanto tempo, que outras mentiras me terá dito? Lembro-me de uma. O Pita, murmuro, sentindo-me desanimar. Os outros protegeram o Pita, porque se ele morresse, sabíamos que não manterias uma aliança, explica o Haymitch. E não podíamos correr o risco de te deixar sem proteção. O seu tom é neutro, a expressão impassível, mas ele não consegue esconder a sombra que lhe cobre o rosto. Onde está o Pita? Pergunto furiosa. Foi capturado pelo Capitólio, juntamente com a Joana e a Enobaria, responde o Haymitch, e por fim tem a decência de baixar os olhos. Teoricamente, estou desarmada, mas ninguém devia subestimar os estragos que as unhas podem provocar, sobretudo quando a vítima não está preparada. Lanço-me sobre a mesa e arranho o rosto do Haymitch, provocando uma hemorragia e danos a uma vista. Depois estamos os dois a gritar coisas horríveis um para o outro, e o Finnick está a tentar arrastar-me para fora. E eu sei que a vontade do Haymitch é despedaçar-me, mas eu sou o mimogaio. Sou o mimogaio. E no ponto em que as coisas estão, já é difícil manter-me viva. Outras mãos ajudam o Finnick. E estou de novo deitada, com o corpo preso, os pulsos atados. E então bato furiosa com a cabeça na mesa, repetidamente. Uma agulha pica-me o braço. E dói-me tanto a cabeça que paro de lutar e fico a chorar ruidosamente, como um animal moribundo até perder a voz. A droga provoca a sedação, não o sono. Por isso fico encurralada numa tristeza dolorosa, entorpecedora e confusa, durante o que me parece uma eternidade. Eles voltam a introduzir os seus tubos e falam comigo com vozes tranquilizantes. Que nunca me alcançam. Só consigo pensar no Pita, deitado numa mesa semelhante, algures, enquanto tentam extrair-lhe informações que ele nem sequer possui. Katniss, Katniss, desculpa. A voz do Finnick vem da cama ao lado e consegue entrar na minha consciência. Talvez porque estejamos a sentir o mesmo tipo de sofrimento. Eu queria voltar para ir buscá-lo e à Joana. Mas não me conseguia mexer. Não respondo. As boas intenções do Finnick ou Dare nada significam. A situação é melhor para ele do que para a Joana. Eles depressa perceberão que ele não sabe nada e não o vão matar se acharem que podem usá-lo contra ti. Continua o Finnick. Como isco? Pergunto, falando para o teto. Como usarão a Annie, Finnick? Ouço-o a chorar, mas não me importo. Eles provavelmente nem sequer se darão ao trabalho de a interrogar, louca como ela é. Completamente louca, desde há anos, nos seus jogos. O mais provável é que eu esteja a caminhar na mesma direção. Talvez já esteja a enlouquecer e ninguém tenha coragem de me dizer. É verdade que já me sinto bastante louca. Era melhor que estivesse morta, responde o Finnick. Que todos nós estivéssemos mortos, seria melhor. Bem, não sei o que responder, não posso contestá-lo, já que estava com uma seringa para matar o Pita quando os encontrei. Quero mesmo que ele morra? O que eu quero é tê-lo de volta, mas nunca mais voltarei a vê-lo agora. Mesmo que as forças rebeldes conseguissem derrubar o Capitólio, Tenho a certeza de que o último ato do presidente Snow seria cortar o pescoço ao Pita. Não, nunca mais o terei de volta. Por isso, é melhor que esteja morto. Mas o Pita perceberá isso ou continuará a lutar? Ele é tão forte e mente tão bem. Será que pensa que tem alguma possibilidade de sobreviver? Será que se importa sequer com isso? Afinal, ele não contava sobreviver. Já se havia despedido da vida. Talvez, se souber que fui salva, até estará feliz. Pensará que cumpriu a sua missão de me salvar. Acho que o odeio até mais do que odeio o Haymitch. Desisto. Vou deixar de falar, de responder, de comer e beber. Eles podem injetar-me o que quiserem no braço, mas é preciso mais do que isso para manter uma pessoa viva, quando ela já perdeu a vontade de viver. Tenho até a estranha impressão de que, se eu morrer, eles talvez deixem o Pita viver. Não como pessoa livre, mas como um Avox ou coisa parecida, servindo os futuros tributos do Distrito 12. Então, talvez conseguisse arranjar uma maneira de fugir. A minha morte, com efeito, ainda pode salvá-lo. Se não puder, não importa. Chega-me morrer por despeito, para castigar o Haymitch, a última pessoa neste mundo podre de quem esperava poder transformar-nos, a mim e ao Pita, em peões nos jogos. Eu confiava nele. Coloquei o que era precioso nas mãos do Haymitch e ele traiu-me. Vês? É por isso que ninguém te deixa fazer os planos, disse ele. É verdade. Ninguém, no seu perfeito juízo, me deixaria fazer os planos, porque é evidente que eu não sei distinguir um amigo de um inimigo. Muitas pessoas vêm falar comigo, mas transformo todas as suas palavras nos estalidos dos insetos na selva, sem sentido e distantes, perigosas, mas apenas se nos aproximarmos delas. Sempre que as palavras começam a tornar-se claras, gemo, até eles me darem mais analgésicos, e isso resolve logo as coisas. Até um dia em que abro os olhos e vejo alguém olhar para mim que não posso afastar. Alguém que não irá implorar, nem explicar, nem achar que é capaz de mudar o meu propósito com súplicas, porque só ele sabe realmente como eu funciono. Gale, murmuro. Olá, Catnip. Ele estende a mão e afasta-me um fio de cabelo dos olhos. Um dos lados do seu rosto foi queimado há muito pouco tempo. Traz o braço ao peito e vejo ligaduras por baixo da sua camisa de mineiro. Que lhe aconteceu? Que está a fazer aqui? Alguma coisa muito grave deve ter acontecido no Distrito 12. Não se trata de esquecer o Pita, mas de me lembrar das outras pessoas. Basta-me olhar para o Gale e elas regressam subitamente ao presente, exigindo reconhecimento. A prima? Pergunto, arquejando. Está viva? E a tua mãe também? Consegui tirá-las a tempo, assegura ele. Não estão no Distrito 12? Pergunto. Depois dos jogos, eles enviaram aviões, lançaram bombas incendiárias. Ele hesita. Bem, sabes o que aconteceu ao forno? Sei, de facto, vi-o arder, aquele velho armazém impregnado de pó de carvão. O distrito inteiro está coberto de pó. Começo a sentir um novo tipo de horror ao imaginar bombas incendiárias a cair no jazigo. Não estão no Distrito 12? Repito, como se ao dizê-lo pudesse defender-me da verdade. Katniss, começa o Gale com cuidado. Reconheço aquela voz. É a mesma que ele usa para se aproximar dos animais feridos, antes de lhes desferir um golpe mortal. Levanto a mão instintivamente para lhe abafar as palavras, mas ele apanha e aperta-a com força. Não, murmuro. Mas o Gale não tem o hábito de me ocultar segredos. Katniss, o Distrito 12 já não existe. Fim do livro 2. Terminou a leitura da obra Em Chamas, livro 2 da trilogia Os Jogos da Fome, de Suzanne Collins. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra durante o mês de outubro de 2012.